Estou maluco na oficina jogos, tudo subiu pro cérebro, não sei de que modo. O tio do Richard foi morto enquanto jogava Mario World. Isso sim é o jogo do bode. Capeta, estou maluco e totalmente lúcido. Não sabia que cotonete era usado como dildo legal. Isso sim foi uma curiosidade fenomenal. Bromenosets Potnik, em russo... Porra, não sei ler isso daqui não, irmão. É um filme mudo soviético dirigido por Sergei Einstein, produzido pelo Mosfilm, lançado em 1925. Ele apresenta uma versão dramatizada de uma rebelião ocorrida em 1905, de onde os tripulantes do navio da guerra Potemkin se insurgem contra seus oficiais superiores. Não sabem que eu sou um dos malfeitores. Sou criminoso das rimas. Adoro Simpsons. E vaginas. O MC insano, eu faço malabarismos. Eu sinto que eu estou enlouquecendo. Faço crrrr, pum, pum, pum, pum, que é o som da minha arma. Eu me sinto um anti-herói, eu sou tipo Bruce Banner da Marvel. Eu sou verde. Eu sou verde e apoio ao Brasil. Se eu pudesse, eu seria o presidente deste país. Apenas para tirar a criminalidade brasileira. Mas apesar disso, eu também faço crimes. Eu sou MC Richard Rima. Por mais opiniões diferentes, liberdade de expressão aqui não existe não. O meu tio foi assassinado jogando Mario World. Este jogo deveria ser proibido. Puta que pariu. Acho que eu contraí HIV e usei proteção, meu Deus, meu Deus. Eu não tenho dinheiro pra pagar um tratamento. Eu não vou ser curado. Eu acho que eu vou fazer assalto à mão armada. A verdade é que eu me sinto Mario, eu faço coisas, eu faço malabarismos hilários. Eu tô armado com plantas vermelhas. Eu uso cogumelos. Faço... Porra, o instrumental acabou?